espera tantas noites, você não aparece. Coração chora e reclama, pois teus carinhos conhece. Meu peito sofre e chora, e até hoje se pergunta por que você foi embora. As rosas do meu jardim murcharam com tristeza. Você era o colorido que enfeitava sua beleza. Amor, sentimento forte, faz feliz e machuca. Quando se pede um, fica difícil ir à luta. Se me quiser, vem. Se me quiser, vem. Se me quiser, não vai. Se me quiser, não vai. Pois foram tantas coisas lindas, baby, que eu já não te esqueço mais. Se me quiser, vem. Se me quiser, vem. Se me quiser, não vai. Sou um livro de amor, estou no fim de minhas páginas. Me diga que me quer, me beija, me abraça. A saudade machuca, por favor não me maltrata. Certeza de amar e ser feliz, estar ao seu lado é tudo que eu sempre quis. Sentir o toque de suas mãos, ter de novo a alegria, isolar a solidão. Voar, flutuar, sonhando com esse amor. Traz de volta a minha vida, os teus carinhos e calor. Se me quiser, vem. Se me quiser, vem. Se me quiser, não vai. Se me quiser, não vai. Nos foram tantas coisas lindas, baby, que eu já não te esqueço mais. Se me quiser, vem. Se me quiser, vem. Se me quiser, não vai. Amor, traz de volta a minha vida, os teus carinhos e calor. Se me quiser, vem. Se me quiser, vem. Se me quiser, não vai. Se me quiser, não vai. Pois foram tantas coisas lindas, baby, que eu já não te esqueço mais. Se me quiser, vem. Se me quiser, vem. Se me quiser, não vai. Se me quiser, não vai. Pois foram tantas coisas. Coisas lindas.